Andrezinho, o pretinho do paredão. Foi o seu jeito simples que conquistou meu coração, bebê. Olha o Andrezinho, o pretinho do paredão, pra tocar seu coração. Apaixonar por você, tudo era só uma brincadeira. Mas se tornou real, você já sofreu por amor. E eu também já me iludi. Amo dois sofridos no amor. Então quebra esse seu orgulho e dá uma chance pra mim. Morena, eu quero te namorar, só você.